Direta foi um dos maiores programas de cunho jornalístico da história da TV brasileira, que teve o início de sua exibição no ano de 1999 e sua última exibição no ano de 2007. Conspiracast Linha Direta pretende trazer de volta à sua memória histórias exibidas pelo programa e, de certa forma, fazer uma homenagem a esse programa que tanto aterrorizou as nossas noites de sono. Sejam todos bem-vindos ao Conspiracast. Césio 137. Eu sou o Thiago. Meu nome é Igor. Meu nome é Caio German. Meu nome é Marco. Meu nome é Elon. Hoje iremos falar sobre o Césio 137, um dos programas mais interessantes e polêmicos da saga Linha Direta aí, que nos deixou no ano de 2008. Então, Thiago, o Césio, ele é um elemento químico, né? Óbvio. E ele é um elemento atômico. A massa dele é de 132,9 U, que eu esqueci o que U significa, eu sabia. Unidade de massa atômica. É, isso aí, valeu. Faz tempo que eu saí da escola. Ele é um metal alcalino e acho que o mais famoso, pelo menos aqui no Brasil, dos isótopos do Césio, é o 137, que é o que a gente vai falar hoje, que é o que ocasionou o acidente lá em Goiânia. Textualizando aqui, uma das primeiras pessoas que começou a se aprofundar mais em realidade, que encabeçou meus estudos, foi a Marie Curie, né? A gente conhece aí, ganhou o Nobel de Química, Física. Ela iniciou os estudos junto com o marido dela, o Pierre Curie, e nessa época eles estavam começando a descobrir os elementos radioativos e ninguém sabia dos efeitos colaterais daquilo, né? A gente só sabia, sim, dos efeitos estéticos. Que quando se descobriram esses elementos, ninguém sabia do mal que eles causavam. E, por outro lado, todo mundo achava todos aqueles elementos muito bonitos, né? Porque eles tinham efeitos de brilhar no escuro, coisas do gênero, então eles começaram a ser aplicados em tudo que era coisa que fosse comercializada na época. Então tinha material radioativo sendo aplicado em maquiagem, em joias, em das mais variadas coisas, e nos estudos, né, as pessoas foram descobrindo o mal que fazia e o uso desses materiais, eles foram sendo modificados, né, passaram a ser adaptados para usos específicos para o que a radioatividade poderia beneficiar, né. Um desses usos é parte hospitalar, né, de raio-x e alguns exames. Inclusive, a Marie Curie, ela morreu de leucemia, né? Sim, ela morreu devido aos efeitos todo esse tempo. Tem até uma música aí do... Kraftwerk. Isso, que inclusive... Vocês estão ouvindo agora. Que toca no episódio do Linha Direta. Exatamente. Porque em dois episódios. São dois episódios que ele tocou essa música. Que é o próximo caso que a gente vai falar também. As Máscaras de Chumbo. Que toca no começo. Isso. Se a gente for parar pra pensar, igual o Elon tava falando, de, eles não sabiam na época da Marie e tal, o que que fazia. Só foi saber mesmo, assim, todo o potencial da radioatividade lá pra Hiroshima, assim, que viu realmente, assim, o grande público viu a destruição possível. Até então era uma coisa meio desconhecida e tal. Então, eu não sei se é agora que eu poderia falar isso ou depois, mas até no programa do Linha Direta, mais pro finalzinho que o cara comenta de preconceito e tudo assim, eu acho que muita gente tinha medo da radiação, primeiro pelo que aconteceu, né, no episódio, que... Sim, muita gente morreu, mas acho que mais pelo episódio de Hiroshima, assim, que... E teve... Essa destruição, que todo teve mundo... Chernobyl. Chernobyl também. Foi um ano antes. Chernobyl foi um ano antes. Então aí o pessoal fica muito... com medo, né, e assim, do que poderia acontecer. Que assim, é óbvio que o CES não ia explodir, porque são coisas completamente diferentes, mas... A palavra radiação está presente, e para uma pessoa que não é tão estudada... Dá na mesma, assim, vai explodir tudo aquilo lá e vai morrer o bairro inteiro, assim. É o terror, né, que foi o que aconteceu. Aí, por mais que você saiba que não vai explodir, se você sabe um pouquinho mais, você sabe que a radioatividade, ela vai basicamente estragar completamente a produção de qualquer coisa naquele local. Não, mas a gente manja um pouco disso, mas eu falo pro pessoal mais comum, assim. Não, é isso, cara. Que inclusive... Essa falta de conhecimento, a ignorância mesmo, no sentido de não saber, a galera não tinha estudo, a galera não tinha nenhum tipo de informação, até mesmo midiática, em relação ao rádio, né, ao Césio, por exemplo. No caso de Goiânia, a galera pegou, brincou, achou que era algo inofensivo e acabou dando no que deu, né. O caso de Goiânia foi justamente similar ao que foi dos elementos químicos radioativos no começo, né? Que eles foram sendo descobertos, que a galera achou bonito, começou a fazer anel, dar de presente pra filha. Sim. E aí foi contaminando uma pessoa para outra, sim. Tem uma história muito legal disso, que é. Acho que foi retratado em algum filme. De época, assim, que as mulheres, principalmente nos Estados Unidos, na época onde começaram a descobrir essa parte da radioatividade, elas usavam muitas vezes o pó que ficava desses produtos químicos, que eles brilhavam, né, no escuro. Uhum. Então elas usavam na unha, usavam boca. Né? Então usavam como se fosse maquiagem pra sair pra noite. E aí, tipo, as pessoas começaram a ficar doentes anos depois e ninguém entendia o porquê. É, a mesma coisa, assim, que não tem nada a ver, mas que os romanos, né? Os romanos adoçavam o vinho deles com chumbo. Aí ficou todo mundo biruta, ninguém sabia porquê. Então, mas o interessante do Césio é que, fazendo um paralelo aí pra quem não tem muito conhecimento do que aconteceu nos anos 90, que é mais novo, é o mais próximo do apocalipse zumbi que a gente pode, não por conta de todo mundo virar zumbi, mas o jeito que se alastrou, que uma pessoa é contaminada, ela anda de ônibus, aí mais, sei lá, 30 pessoas que estão no ônibus são contaminadas. Essas 30 pessoas vão ter as suas vidas e contaminam mais, sei lá, 50 pessoas cada uma ao longo da semana. E esse número ele só vai crescendo exponencialmente, então em pouco tempo a cidade inteira estava tomada por conta de uma pessoa... que vai crescendo e crescendo, e isso é um perigo, assim, foi um perigo, né, e pra mostrar o quanto é real esse tipo de descuido. E a falta de transparência, né, dos nossos queridos governantes aí. Tá, mas tem até um, não desconto, assim, pra querer aliviar pra galera, mas é que, querendo ou não, era muito... isso tem que 30 anos já, né? Porque eu fiz umas contas aí, que aconteceu em 87. 87. Então eu demorei uns anos pra fazer essa conta e já deu 30 anos. Que até o governante não tinha muita noção, né? Porque imagina a população. Que na verdade... Ninguém. A grande negligência desse caso foi clínica, né, em questão, que deixou aquele material lá. Um material radioativo. Um lugar abandonado. É que eu acho que, assim, se hoje em dia uma pessoa comum, comum que eu digo assim, uma pessoa que não é estudada, tudo, não entende muito de radiação, sabe o que houve na... Sabe o que houve, assim, em Hiroshima, Nagasaki, por causa da música do Milton Nascimento e tal, mas... Mas sabe por alto, não sabe a fundo. É, se então, duvidar, imagina, não sabe nem... Nem o que foi, que foi uma bomba. É, foi uma bomba. Não sabe qual é a fórmula da bomba. Em 87, isso, se a empresa ia se preocupar em tirar um galão, não um galão, né? Um cilindro que continha césio dentro, porque aquilo ia ser radioativo, que é radioativo, mas que ia causar o impacto que causou. Não, eles deixaram lá e pronto. Ninguém pensa nesse tipo de... Sim, para todos os efeitos, tava acabado, né? Tava, tipo, morto. É, inclusive, é fantástico, né? Fez 30 anos em 2017 o caso do Césio. E 31 em 2018, hein, galera? 31 em 2018. Matemática avançada. O físico da época, o Flammarion Goulart, ele declarou que quando a clínica foi desmontada, o cabeçote foi lacrado e levado ao hospital Arauto Jorge. E ele achava que a cápsula ainda estava no hospital. E dizendo ele, não sabe como, essa cápsula foi parar de volta lá na clínica abandonada. Muita negligência, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, não, o trabalho que vai dar para tirar isso de lá e para dar o descarte... Pra lixo radioativo, isso vai dinheiro, isso vai muita coisa. Então deixa aquilo lá e tá abandonado e pronto. Ainda mais naquela época. A origem do acidente. O Instituto de Goiânia, né, de radioterapia, era um instituto privado localizado na Avenida Paranaíba, no centro de Goiânia, onde eles encontraram o equipamento. Dois catadores de papel, né, como diz o roteiro do Linha Direta, foram o Wagner Mota Pereira e o Roberto dos Santos. Eles encontraram um aparelho de raio-x nos escombros da clínica, né, e era uma peça, um cilindro que continha aproximadamente 100 gramas de césio-137. E como a peça era composta de chumbo e metal, eles ficaram empolgados com o valor que eles poderiam receber pela venda. E com isso eles tentaram quebrar lá mesmo, na própria estrutura abandonada da clínica, só que eles não conseguiram. Depois de muito tempo, eles conseguiram separar o aparelho em duas partes, que foi a parte da cápsula e o restante que eles conseguiram realmente vender, né? O que dá a entender na história é que eles não conseguiam abrir, tava selado. É porque assim, não era um material que hoje em dia os equipamentos, eles são realmente selados. Naquela época o equipamento não era selado. Ele tinha meio que um encaixe. O que eu entendi da história é que, tipo assim, eles não conseguiram abrir realmente o negócio. Venderam pro cara porque era um negócio de metal e tal. Pesado e era porque era pesado. E o cara testou lá e abriu lá, porque obviamente ele tinha as máquinas pra isso. E achou a parada dentro. E eles conseguiram vender pro Devaí Ferreira, que disse a famosa frase, que é a frase símbolo do caso, que é: eu me apaixonei pelo brilho da morte. E com isso, ele se apaixonou realmente. Os relatos falam, até mesmo ele fala, que ele não conseguia desgrudar dessa cápsula. Ele andava pra cima e pra baixo com isso, né? Ele ficou apaixonado. Meio que... Eu não sei se o césio, ele causa isso, mas é como se fosse uma dependência química, né? Eu acho que foi mais psicológica. A maneira com, né, que... Também, pode ser, eu não sei. Porque ele emite um brilho surreal ali, de um material... E aí ele ficou... Achou aquilo muito lindo, talvez nunca tinha visto algo parecido. Poucas pessoas, acho que viram algo parecido com isso. Ainda mais se tratando desse tipo de pessoa, né? Tipo, sem instrução, sem nada. Acha que aquilo simples, é uma maravilha, né? A pessoa mais simples. Então e aí ele quis mostrar pra todo mundo. Começou a mostrar pra amigos, parentes. E é onde começa a contaminação em massa. Isso, ele espalhou pro irmão, espalhou pro compadre dele, na esposa. Todo mundo ficava fascinado com aquilo, mas já tinha pessoas que já desconfiavam daquele material, que achavam que aquilo não era normal. Não, mas eles acharam que aquilo não era normal, assim, como se fosse algo, sei lá, meio sobrenatural, mas não que fosse algo, sei lá, fosse realmente o César. Depois de algum tempo que... É, depois que eles começaram a passar mal. Eles começaram a desconfiar, né, mas... Então era só desconfiança. E a primeira a desconfiar foi a própria esposa do Devaí, né? Porque que ela começou a ligar o fato de todo mundo que tava passando mal. Quando ela percebeu os sintomas, já era pouco antes da questão da sobrinha dela, né? Então já foi, era... né? Porque ela já tava desconfiando quando, ela, é. Quando ele começou a passar mal, ele já, ela já meio que deu uma ligada. Mas até então... O que dá pra entender no caso é que, tipo assim, quando ela desconfiou, meio que já tava meio que tarde, assim, saca? Já era tarde, já. A galera já estava muito afetada com isso. Muita gente já tinha sido afetada, porque ele saiu distribuindo para um monte de gente. E as pessoas que ele saiu distribuindo também distribuíram para outras pessoas. É uma... Um pozinho, né? Não, não é nem questão de ser um pozinho. É uma contaminação exponencial, assim. Não é um, mais dois. Porque uma pessoa passa para duas, essas duas pessoas passam para duas, três... Fica em você, né? É, isso fica em você. E até a no... A questão da radioatividade não é que a... Tem o contato direto com a questão... O problema é que você tem um contato com o negócio, a radioatividade fica em você, e você ter um contato com outra pessoa, você potencialmente passa isso pra ela pra frente. Até porque lá no Quem Viu Linha Direta sabe, e ela fala até baseada lá porque é um dos poucos programas que realmente pensou em falar sobre falar isso. Falar a verdade, né? Que uma hora o cara vai... É o dono do ferro velho, se não me engano. Devaí. É, ele vai levar a lata de césio pra... análise e tudo, pra ver o que que... Num médico, né? Ele não levou nem num físico, sei lá, numa entidade. Não foi ele, foi a mulher dele que levou. E aí ele levou leva... na vigilância sanitária. Ele leva isso pelo ônibus, e assim, aquilo no ônibus, geralmente tem o quê? Umas 40, 50 pessoas num ônibus, são 40, 50 pessoas a mais contaminadas ali. Então, você já... Estima-se que mais de... Assim, o governo tem a sua... Pra não espantar a sociedade, tem a sua... estimativa baixa de pessoas expostas, né? Mas o estudo do pessoal lá da associação, eles estimam que mais de 6 mil pessoas, se eu não me engano, foram afetadas com césio. Talvez até muito mais, porque numa cidade... Eu acho que foram muito mais, porque teve o transporte, teve galera andando com isso na rua, com certeza foi bem mais. É que... É porque muitos casos que estão envolvidos com isso, dá pra você... Não exatamente encobertar, mas tipo assim, de você não ter a certeza, porque vamos supor, o cara teve um câncer 5 anos depois, você não tem como dizer exatamente que foi por causa daquele breve contato que ele teve no ônibus com aquela pessoa. Então esses casos, eu imagino que eles tenham deixado de lado, por exemplo. E um detalhe muito importante, você que falou isso, Caio, é que logo após o acidente, parece que até hoje a estimativa de pessoas que possuem câncer cresceu assim de maneira assustadora. Mas da cidade ou no Brasil? Da cidade, da cidade. Ah, isso é real, porque é igual o Não, da cidade. Não, então, o que eu tô falando, isso é bem real mesmo, né? Tá ligado ao acidente, porque... Eles falam que não, né? Mas é uma coisa bem óbvia, né? Não tem como você dizer exatamente que as pessoas tendo câncer 5, 10 anos depois... É por causa daquilo, entendeu? Mas dá pra você fazer um paralelo e pensar que talvez ou vários desses casos aí sejam por causa da questão do césio. Porque uma coisa que é de se pensar desse acidente é a instrução que o pessoal teve depois pra poder ter o pós-acidente, no caso. Que talvez tenha sido muito negligenciado, assim. A gente vê que o pessoal luta com associações, assim, das vítimas do césio. E muita gente ali sofre e... Acho que sofria, não sei, assim, eu não sou de Goiânia, eu nunca viajei pra lá, então eu não sei como é que o pessoal de lá trata o acidente hoje em dia, assim, em 2018, né? Cara, tem muita gente que não tem conhecimento desse acidente. É, então, mas essa galera, assim, mais nova, eu digo a mais nova, porque na época, a galera aí que tem mais de 30 anos aí, com certeza lembra disso com... Ah, a gente que não tem 30 anos lembra, né? Assim, lembra de ouvir falar, mas... Sabe o que aconteceu, pelo menos. Sim. Mas o que eu queria dizer é que, tipo, o pós-acidente deve ter sido muito negligenciado. Eu duvido que houve, assim, um contato com algumas vítimas mais sérias pra rolar um acompanhamento médico mensal ou até, sei lá, trimestral, pra ver como é que desenvolvia os sintomas ou que qualquer assim doença. Assim como Chernobyl, né, Igor? É, Chernobyl foi Chernobyl bem mais também, hard, né? Eles não falaram com os bombeiros e voluntários, etc, o que que tava rolando de verdade. É, isso aí. Eles mandavam a galera porque se lá, eles falam... doido, assim, sem proteção se... e nada. Se eles falam, não se ia falam ter contenção nenhuma, né? E ia ser algo em proporções muito maiores. Aí eles não falam e a galera que vai lá pra ajudar também se ferra com essa história. É, muitos policiais sofreram isso no... Infelizmente, em Chernobyl foi um mal... descuido humano em Chernobyl. Foi um descuido humano, e quando aconteceu, pra conter, certamente foi algo acertado, concordado, de que pessoas inocentes iriam morrer. É, porque com certeza não é um número baixo de pessoas que são policiais, bombeiros, etc, no, na região metropolitana de Goiânia. Tipo, algumas pessoas de Chernobyl, depois elas foram participar sabendo... dos efeitos que ia ter. Mas as primeiras pessoas que agiram, elas não tinham conhecimento nenhum. Não tem nem como comparar Chernobyl com Césio, porque Chernobyl, assim, a galera sabia que a peça... Sim, dadas as devidas proporções, meio urbano. Chernobyl e o Césio é que Chernobyl gerou uma explosão. Não, eu digo assim, o acidente... Ela foi, querendo ou não, maior. Só que cara, mas... Ela é a mesma coisa. A escala do... Se eu não me engano, eu ouvi isso até também em um podcast sobre o programa Césio, sobre o caso Césio, que a escala radioativa em questão de acidente do Césio 137 é número 7, se eu não me engano. É a que perde pra Chernobyl e Hiroshima, se eu não me engano. É o não, caso que perde pra Chernobyl sim, e Hiroshima. Não, mas o que eu queria dizer não é nem questão de escala, é que Chernobyl foi um acidente que a galera... negligenciou, porque... Visível também, né? É, visível. E foi negligenciado o acidente. Existem relatos, você pode pesquisar aí. Parece que eu tô falando só por falar, mas tipo, não tem como dar mais informação do que isso. Que a peça que explodiu ali, a válvula de contenção, ela tava com defeito e ninguém quis trocar. Aí é um pouco difícil. Claro que proporções foram totalmente diferentes, porque foram casos totalmente diferentes. Um foi uma explosão e outro foi uma contaminação mais direta e indireta. Mas no caso de Chernobyl, por exemplo, por ter sido uma explosão, se contaminou pelo ar, água. Do Césio, a gente sabe que foi de pessoa para pessoa, mas não sabe também quanto outras maneiras acabaram tendo influência. Por exemplo, se tem uma chuva onde tem a cápsula original e aquilo escorre para um lençol freático e vai para algum rio ali perto, você acaba contaminando a água e todo mundo que tiver contato com aquela água acabou tendo algum tipo de contágio com isso, entendeu? Engraçado você falar isso, Elon, que o motorista que na época viu a clínica sendo desmontada, ele disse que viu aquela cápsula em cima de um morro, perto da construção da clínica. Ele viu aquela cápsula na época que a clínica foi desativada e viu novamente a cápsula no ônibus. Então, isso de chuva, de levar o químico pro lençol freático, eu acho que é uma das influências do crescimento do câncer em Goiânia. Tanto caso, né? É, provavelmente. E isso, um caso desse faz a gente pensar, imagina num país subdesenvolvido, que não tem tanta instrução, não tem tanto conhecimento. Aconteceu um caso similar a isso, só que em proporção maior, você pega uma contaminação dessa por água e pega num rio e que abastece outros países, outros... cidades? Nossa senhora. É um negócio que escala de um jeito tudo. Você tá doido. É, isso é um dos aspectos pra ser tão debatido a questão nuclear. Porque se você abrir a questão nuclear de forma livre, você abre porta pra fazer usina nuclear em qualquer lugar. Aí você abre usina nuclear em qualquer lugar e você imagina o que possa acontecer, né? Mas é que, querendo ou não, pelo menos aqui no Brasil, a energia nuclear, acho que talvez até por conta do acidente, ela é muito mal vista. Você não tem uma discussão sobre energia nuclear aberta assim, vamos tratar sobre energia nuclear, vamos substituir nossas usinas por usinas nucleares, assim. A gente tinha o Angra, que foi praticamente desativada por negligência, assim. Ninguém... Mas será que isso... Desculpa, Gazinha, mas o Brasil é um dos pouquíssimos países que podem simplesmente ignorar isso por décadas ainda. Então eu não tenho por que discutir esse assunto. É porque o Brasil também tem outras fontes plausíveis aqui, por exemplo, solar, se aplicar solar no Nordeste... Tem rio pra caralho aqui, dá pra ignorar a fonte nuclear por pelo menos mais 20 anos. Não, mas a questão é que rio não dá... Rio é muito ruim pra energia. Você tem que desmatar. Mas ele não explode, e... né? Ah, mas aí ninguém liga pra explosão. Por exemplo, dá pra fazer energia maremotriz. Existem várias fontes de energia brasileira. Ah, existem, mas ninguém pensa nisso. Não tem necessidade de investir no nuclear. É que é uma das energias mais seguras do mundo, né? A nuclear? É. Quantos acidentes tiveram? 2, se vou se contar. Contando... Cara, mas assim, no Brasil acho que é uma energia desnecessária, né? Não, o Japão não foi um acidente nuclear em Hiroshima, né? Não, teve o de... Não, em Hiroshima. Teve outro. Então, da usina, foram 2. É, Fukushima, Chernobyl, mais nenhum. Então. Não, os do Japão que teve recentemente, por causa dos terremotos. Então Fukushima. Dois Fukushima. Acidentes nucleares Fukushima, só. Fukushima, Chernobyl e não teve mais nenhum, pelo menos tão grande. É uma energia extremamente segura. 2 acidentes, sim. Ah, morre gente e tal, mas contando por número, não é nada 2, pelo tanto de usinas nucleares que existem no mundo. Quando a usina, além do desmatamento que ocorre, a diferença de acidentes para usinas é absurdo. Entre energias, no caso. Mas eu acho que eu talvez até penso que por conta do acidente de Goiânia, a energia nuclear aqui no Brasil ela é um pouco mal vista, assim. Não só do acidente de Goiânia, mas de todos os outros casos mundiais. É, mas é que aconteceu no território, né? Então. Mas é porque Chernobyl, por ter sido uma usina também, ele pesa bastante. E aqui todo mundo é país que, tem medo disso aí. E mesmo sendo algo que acontece poucos acidentes, que é muito seguro, quando acontece um acidente, você acaba com um avião assim, por anos, entendeu? Meio que vale por 20 acidentes hidrelétricos, né? Que é uma parada que afeta... Nem Chernobyl vai demorar o quê? Mais uns 100 anos até... Chernobyl? Tá de boa, assim, pra ser habitado. Tem gente que mora lá. De Goiânia, se eu não me engano, é 237 anos ainda. Sério? É tudo isso? Porque o pessoal tá fazendo revitalização na área. Teve... Não. Na área, acho sim. Em 2006, teve o Casa Cor que foi lá. Não, tudo bem. Assim, onde... Não, nas áreas onde... No, por exemplo, no Ferro Velho e na Casa do Devaí... Ou, Casa do Devaí, não. No Ferro Velho e na Casa da Lady, não mora ninguém. Tem só um vão. Se você anda no meio da rua, aí tem tipo um becão, assim, um lote gigantesco que não tem nada, só concreto em cima. E o que eu falo dos 200 anos é onde os rejeitos, eles foram colocados, que é em Abadiânia. Ah, e você diz pra decair toda... Isso, o efeito da radiação. Ah, não, mas aí... É o efeito de minha vida, né? Mas aí é diferente, mas a região em si já tá um pouco... A região em si, se eu não me engano, dos 100% da limpeza que eles fizeram, 47% poderia ser descartado como lixo comum nessas áreas que eles fizeram essa limpeza aí. Segundo alguns estudiosos aí da física, eles falam isso. Foi mais por questão de segurança mesmo. Nem tudo consegue absorver a radiação. Então, não... E o engraçado, cara, que a fonte radioativa ela só foi removida no dia 29, velho, do mês do acidente. O acidente aconteceu, foi manipulado indevidamente dia 13 de setembro daquele ano e só foi identificado no dia 29. Então, olha quanto tempo o Césio teve aí pra se alastrar pela cidade. É que era tudo mais lento naquela época, né? Até o conhecimento, assim, tá, tudo bem, existiam cientistas, existiam físicos e tal... Mas o conhecimento até, por exemplo, de um policial, de um bombeiro, era menor, né? Então, você falar isso pro... Ah, tem Césio aqui. Fala o quê? O cara, mesmo que ele seja uma figura de autoridade, pra ele, aquilo lá... Não é isso que ele estuda, né? Não é a radioatividade que ele estuda. Ele só segue ordem. Vai proteger, vai cercar o local e tirar aquele povo de lá. Só isso. Enquanto isso, ele tá sendo contaminado, ele e todo mundo. É que, sendo que né, não, na altura, não. Você consegue fugir, tá? Por exemplo, aconteceu ali, velho, e só de você já tá perto, já tá contaminado. Tipo, mesmo que você saiba o que que é. Sim. Na hora, acabou. E muita gente foi por ignorância, foi lá, no caso, socorrer um pessoal que tava envolvido num vazamento de gás. Pô, cara, se você fala isso pra uma pessoa, tipo, botou uma máscara ali, botou uma roupinha, a pessoa vai na maior tranquilidade, achando que tá protegida, sendo que, pô, não tá, né? Não era um material adequado, não era uma proteção adequada. Então a proporção de vítimas é imensa. Porque além do pessoal que teve um contato direto, né? Entre com o próprio Césio, assim, o pessoal que achou tudo, tiveram os terceiros, né? pessoa que cuidou, a pessoa que foi parente, as pessoas que foram ajudar, os policiais, bombeiros, quem foi fazer a contenção. Todo mundo, todo mundo. A Comissão Nacional de Energia Nuclear mandou examinar a população da região e no total foram 1.000 pessoas que foram expostas ao efeito do césio, muitas com a contaminação corporal. A externa foi revertida a tempo. E dessas 129 pessoas apresentaram contaminação corporal interna e externa concreta, vindo a desenvolver sintomas e foram apenas medicadas. Porém, 49 foram internadas, sendo que 21 precisaram sofrer tratamento intensivo. Dessas, 4 não resistiram e acabaram morrendo. Aquilo que eu tava falando, muitas casas dessa galera foi realmente tipo desabrigada, né, pra poder remover essa contaminação. É uma coisa muito triste, né, porque é um pessoal que, assim, alguns foram contaminados e indevidamente, e sem nem saber, porque como é algo que você não vê, que, tipo, tá no ar, é muito bizarro até, você não tem nem como se defender disso. É o capial ali que caiu um negócio no colo dele, ele queria um dinheiro, mano, se falar que isso foi mais do que um acidente... A região, pelo que eu entendi da reportagem, a região lá é uma região mais periférica, então o fator de desconhecimento e etc e tal é mais pesado ainda. Ninguém fazia ideia e nenhum governante ia se importar com os caras desses até que realmente aparecesse alguma coisa. Por isso que demorou tanto tempo também. É totalmente diferente se fosse algo em Belo Horizonte, Paulo, etc. Bato muito na tecla da época que isso aconteceu, né? O pessoal não sabia muito o que estava acontecendo, né? Não tinha muita informação. Quando Mas a questão do lugar, velho. Não, mesmo. Se fosse uma parada dessa no também. Centro, seria outra história. Também, mas não tem como descartar a época que isso aconteceu, né? Eu acho que a época influencia bastante também. Até porque uma parada que eu achei, assim, incrível a galera não se atentar foi a própria pessoal da Vigilância Sanitária, cara, que quando a esposa do Devai levou a cápsula até eles, pô, a cápsula ficou no pátio, um monte de gente foi lá ver, um monte de gente foi contaminada, porque todo mundo tava curioso, o que que era aquilo que tava fazendo todo mundo ficar doente? 2 dias, cara, 2 dias, então você vê o despreparo da sociedade em si, de quem tá ali pra cuidar da sociedade. A mulher fala que chega lá e fala que tem uma coisa que tá fazendo todo mundo ficar doente. O que que eles deveriam fazer? Era isolar aquilo. E não foi feito. Deixaram no pátio, todo mundo mexeu. É porque ninguém tinha muito conhecimento, né? É porque aqui também a gente tá falando, uma cápsula. Mas não era, tipo assim, uma cápsula que o... beleza, as pessoas da população realmente não tinham conhecimento. Nem a gente que sabe exatamente que cápsula seria aquela. Mas o pessoal da Vigilância Sanitária deveria saber. Deveria saber. Tinha um produto de radioterapia e etc. Que são produtos que envolvem o trabalho deles, né? Exatamente. É isso que torna a história mais... Por essa falta de conhecimento e falta de despreparo de quem tá ali pra cuidar da população, cara. É porque eu acho que, assim, tanto o Chernobyl quanto o Césio foram, em cada um com as suas proporções, foram acidentes que envolveu muito descuido humano, assim, descuido e despreparo. Chernobyl por conta, né, de que faltou manutenção na usina. E o Césio porque poderia ter sido contido muito mais cedo do que foi. Poderia nem ter acontecido, na verdade, né? Sim, mas aí não tem como culpar o cara que foi lá no Ferro Velho, pode culpar o cara que largou aquilo. Exatamente, eu acho que quem tem culpa é quem deixou aquilo lá. Não, aí sim, aí você pode culpar. Que provavelmente não deu nada pra ele, inclusive. Você pode. Não deu. Um dos nosso querido Fernando Henrique Cardoso, através de um indulto presidencial, ele retirou a condenação de todos os envolvidos da clínica, velho. E aí, tipo, isso é uma parada que choca. Como que você tira a culpa e não dá nenhum benefício? Por que que o governo não prestou mais atenção nessa galera aí e mandou fazer, tipo assim, preparar alguma área pra receber essas pessoas? O que que eles fizeram? Separaram a galera ali, levaram a galera pro estádio, levaram a galera pra casa da Febem pra poder cuidar das crianças. Pô, você vê criança, velho, chorando. Criança sem pai, sem mãe. Não. Chorando, doido pra voltar pra casa. O governo não tá nem aí. O governo tratou o povo como se fosse algo descartável. Ah, esse daqui não tá bom, manda pra tal lugar, deixa eu morrer. É isso que acontece, véio. A gente sabe que é assim que acontece. Não, nesse caso, eu concordo. Que o pessoal, sim, mas nem só nesse caso, cara. Qualquer grande tragédia que ocorre aqui qualquer no Brasil, grande tragédia. Coisa, recentemente, aquele lá da represa. Represa, Mariana. Da barragem. Mariana. Isso. E a empresa Mariana. Tá aí até hoje. Tá, assim, aí eu concordo que a empresa deveria ter sido responsabilizada, porque era dever dela descartar aquilo de uma forma segura, lixo nuclear e tal. Só que a gente não pode culpar o... Mariana era barro mesmo. Oi? Mariana era só barro mesmo. É, mas matou um monte de gente do mesmo jeito. Destruiu. Ferrou o meio ambiente lá. Mas o que eu digo, assim, não dá pra culpar o pessoal que foi atrás lá no hospital abandonado, atrás dessa cápsula, tentar ganhar a vida. Não dá pra culpar. Isso daí não dá pra culpar mesmo, não. Dá pra culpar quem... Quem deixou. Quem deixou justamente e também que eu tava depois falando. Quem não foi atrás de conter aquilo quando já sabia que tinha um... O Thiago falou que ficaram dias aí a parada. Ele até foi. Dizendo o Flamarion, ele foi. Ele foi lá, ele verificou, ele pegou o equipamento lá. Eu esqueci o nome daquele equipamento que mede a radiação. É o medidor, contador Geiger. Geiger? É Geiger, isso. Assim. Geiger. Ele foi lá, pegou o Geiger dele, Geiger é mediu. Político. E dizendo ele falou que nunca imaginou que essa peça que tava lá era a causa do acidente. Pra ele tinha acontecido de outra forma. Mas ele não mediu? Porque ele mediu, mas pra ele não era a peça que eles tinham deixado lá na clínica. Porque mas, pra é ele, bizarro, né? a peça de... tava lá na mano, clínica que eles tá mudaram. Igual o trem, né? É. Não. O que eu tô falando é que ele achava que era uma outra peça. Que não era aquela peça que eles tinham deixado na clínica. Porque pra ele, eles já tinham retirado na mudança, no fechamento da clínica, na verdade, eles tinham levado aquela peça pro outro hospital. De uma outra coisa, de uma outra clínica, não era de um outro lugar. Ele não imaginava que era do lugar que eles trabalhavam. Mas talvez pudesse ser pra tirar o dedo da reta também, né? Mas por que que ele falou isso só 30 anos depois? Ah. Alguma coisa tá rolando. Alguém tá tentando voltar com esse assunto pra ele tentar tirar o dele da reta? E pra gente entender a proporção da coisa, passando 30 anos, que é um período de minha vida, sério. Então, como o Thiago falou, ainda tem mais pra isso e se dissipando até efeito. Então negócio. É bem triste o que aconteceu lá em Goiânia. Assim, a probabilidade de isso se repetir é muito pequena, até porque pode alguém ter aprendido algo com o que aconteceu lá. Então, fica aí, né, a lição. De todas as partes, né? É, de todas as partes, porém, aconteceu assim, então fica aí o ensinamento. É, a gente tem que aprender com isso. Mas uma coisa que eu não entendi na história toda, o Césio 137, ele tava dentro de um aparelho de radiografia, uma coisa assim. Não é um aparelho de radiografia, na verdade, é um aparelho que... No tratamento, usado no tratamento do câncer. Era um outro negócio. Tipo, é uma parte da máquina de radioterapia. É o mesmo Césio, só que... É o mesmo esquema que usa hoje em dia? É, só que a base que eles usavam era o Césio solúvel, que é aquele pozinho. Hoje em dia eles usam uma base diferente que eu não sei qual é. Mas que não é a mesma. Eu também não tenho ideia de quem. Que no caso era um tratamento direcionado. Isso. No caso do acidente, é um uso desordenado do elemento que causa efeitos... É, porque... Mas eu falo, tipo, os de hoje de antigamente a ponto de dar a mesma merda. Como assim? Hoje em dia? Não, se espalhar pra todo mundo, vai acontecer a mesma se coisa. Se for feito uso e nada... Porque o problema é que quando... Feito no adverso, igual aparelho de raio-x. Você pode ir tirar um raio-x do seu pulmão aí que vai estar de boa. Você vai estar sem sendo exposto à radiação. Agora se eu dormir em cima de uma mesa de raio-x... É. Agora você foi... É, tirando o selfie no final de ano. Aí o X a gente tá fedido. Ou então você pegar uma pedra de do que tem dentro do aparelho de raio-x. Não, mas eu falo no sentido de, tipo assim, se os de hoje são basicamente os mesmos esquemas que usavam 30 anos atrás, Ainda existe essa possibilidade de alguém fazer essa mesma merda. Ah, existe. Cara, não. Agora, existe, mas... O elemento químico dentro do aparelho é muito mais seguro. Porque é tudo... os lacres são diferentes. Sim, todo mundo tem mais preocupação. Criou, depois do acidente, criou-se muitas medidas pra punir quem não faz o descarte... Correto. E hoje em dia tem descarte de lixo hospitalar, descarte de lixo radioativo. E vai desde de multa até punições bem severas. Eu não vi isso, não sei aonde. Hospital que descarta seringa, outras coisas. É. O lixo comum toma multa cabulosa. Sim. Não pode, porque a pessoa, o catador ali pode pôr a mão, tá, sei lá, com... Não que vai ter, mas tipo, com um exame de alguém que fez exame de HIV, o cara põe a mão ali na seringa e pega HIV. Pode, sim, falando, parece brincadeira, mas a chance disso acontecer se for descartado no lixo comum é absurda. Ué, pega do hospital, isso é, a chance é muito grande, tem um monte de doença lá, ué. Você pode, dependendo do hospital, você tá andando, você pisa ali, opa! Pega um câncer no chão, né? Câncer eu acho meio difícil. O cara pega um tubo branco, velho. Nossa, que nojo. Mano, você tá lá fumando cigarrinho. Ops, fumei 18 cartelas em 5 horas. Todos os dias. Mas o que a gente tava falando de descarte de energia radioativa, eu até era pra ter comentado com vocês, mas tipo, outro dia eu saí de casa e vi uma van e um saveiro, sim, com uma tag gigante, assim, energia radioativa. Eu falei, caraca, velho, o que tem? Sério, velho? Sim, do lado de casa, assim, pertinho. Não sei o que eles estavam fazendo. E é pedófilo. Mais bizarro, né? Não é sabido. Que sinistro, velho. Uma saveira e uma van, os malucos parados do lado, assim, tipo, aqueles adesivos lá. Energia radioativa. Eu falei, maluco. Tipo, eu não moro num lugar normal. Sim. Assim. Tem algum terreno baldio, alguma coisa assim perto da sua casa aí? Não, mas não tem. No bairro, sei lá. No bairro, eu... Já criei uma rota de fuga. É, daqui a pouco sai um herói ou vem um zumbi, tipo Evil Dead. E do Evil Dead foi assim. É, né? nuvem verde, assim. É. Mano, bizarro, da... velho. As vítimas fatais... Eu vou ler aqui sobre as vítimas fatais e seus níveis de radiação. No caso do Césio, a que se tornou o símbolo, né, do acidente, foi a Lady das Neves. Ela era filha do Ivo Ferreira, que é o irmão do Devair, e foi a vítima com a maior dose de radiação do acidente. Que era a menina que ficava brincando com o Césio embaixo da cama, né? Isso, na verdade, depois que ela brincou com o Césio, a mãe dela serviu o jantar e não se atentou que a mão da menina tava suja. E ela comeu, passou então, na mão. Então ela comeu, tá? Ela engoliu, ela foi a que mais foi afetada pelo Césio. Então, é porque assim, tá escrito que ela tinha 6,0 gray, se eu não me engano, de radiação. Então ela foi a que teve a maior exposição. A menina virou uma pilha, né, velho? Cara, e é curioso falar nela que os médicos diziam que a menina brilhava à noite. Então você vê o tanto de radiação que ela tinha ingerido. Aí na sua pesquisa você tem a história do cara que mijava no poste? Eles tinham que arrancar os postes? Não, esse daí não. Tinha um cara que ficava mijando nos postes e aí o poste ficava radioativo, né? Aí tinha que arrancar os postes da rua. Sério, velho? Sim, tinha um outro que passou no pau, né? Pra poder mostrar pra esposa. Tá zoando? É verdade, isso parece que eu falo brincando, mas você encontra esse tipo de... Cara, não, eu não duvido, não. É porque isso, todo mundo isso foi antes das camisinhas que brilham no escuro, né? Claramente eu faria isso. Porque é um negócio que chama muita atenção, um negócio que brilha. E, meu, quem não vai querer isso? É verdade. E ela morreu dia 23 de outubro de 87, de septicemia e infecção generalizada no Hospital Naval Marcílio Dias, do Rio de Janeiro. E ela foi enterrada em um cemitério comum em Goiânia, em um caixão especial de fibra de vidro revestida com fungo para evitar a propagação da radiação. Apesar dessas medidas, ainda houve um início de tumulto no cemitério, onde mais de 2.000 pessoas, temendo que seu cadáver envenenasse toda a área, tentou impedir seu enterro usando pedras, tijolos, para bloquear a rua do cemitério. Depois de dias de impasse, Lady foi enterrada no caixão de chumbo lacrado, erguido por um guindaste devido às altas taxas de radiação para que ela fosse contida. Cara, o caixão da menina pesava 700 quilos. Se não me engano, era mais de 700 quilos. Tanto de chumbo. E você imagina esse povo, véio, desesperado, sem instrução nenhuma. Muita gente querendo que ela não fosse enterrada ali. Ela e os outros, né? Que é uma região de Goiânia, né? Dá pra imaginar que a maior parte da água seja de lençóis freáticos. Então, se você pensar que contaminar aquilo ali, ferrou com a cidade inteira, né? Faz muito sentido a galera ficar muito... Ah, mas eu acredito que o pessoal não tinha esse pensamento, né, cara? Não, mas quando ela morreu, eu já sabia o que, que tinha rolado. Não, mas o pessoal mais humilde não tinha isso. O pessoal freático que aí ia contaminar todo mundo. Eles não queriam aquilo perto deles, era muito mais simples. Mas não é retardado também. É sim, cara. A água tá embaixo, pô. Não, cara. Mas eles não pensavam nisso, cara. Eles não pensavam nisso. Só não queriam uma menina perto deles. Gente, o século XVIII já passou muito tempo onde se fazia. É que você vive num mundo, cara, de pessoas cultas e inteligentes. Quem convive com capial sabe como é o pensamento deles. Qualquer cidade, velho. Ninguém faz. Desde o século XVIII, ninguém faz cemitério no topo do morro. Sim, Caio, mas eles não pensavam nesse negócio de água, eles não queriam ter aquilo perto, velho. É, não, sim. Outra vítima foi a Maria Gabriela Ferreira, de 37 anos, a esposa do proprietário do ferro velho, Devaí. Ela ficou doente cerca de 3 dias depois de entrar em contato com a substância. Seu estado de saúde piorou e ela desenvolveu hemorragia interna nos membros, nos olhos e no trato digestivo, além da perda de cabelo. E ela comeu? Ela morreu de 20. Eu acho que ele passou na boca dela. É, porque querendo ou não, assim... Usavam isso como atrativo sexual também, né? Um negócio que brilha e tal, ainda mais quando logo no começo. E ela morreu dia 23 de outubro de 87, cerca de um mês após a exposição. Porque ela sofreu... Acho que ela sofreu diretamente, porque ela foi a que mais passou tempo, né, com isso, dentro de casa. Uhum. É porque se você imaginar que ela provavelmente era uma dona de casa, o negócio ficou dentro da casa, né? Sim. E se você assistiu o filme, eu não sei se isso foi um relato da própria, mas tem uma cena em que a atriz que interpreta o papel dela, ela chega a tocar e botar na boca. Então eu não sei se isso foi o que do trato digestivo, né, também que deu hemorragia. Aconteceu de fato, né? Seria mais lógico, né? Tipo, é. Se a hemorragia foi no trato digestivo, boca, etc. E outra vítima, essa vítima fatal também, foi Israel Batista dos Santos, de 22 anos, um dos empregados do Devaí, trabalhou na fonte radioativa, principalmente para extrair o chumbo. Que foram eles que abriram a cápsula e tentaram retirar o... No caso era que eles queriam só o chumbo, né? Mas veio algo... Ele desenvolveu doença respiratória grave com complicação linfática e acabou sendo internado no hospital e morreu 6 dias depois, dia 27 de outubro de 87. E a última vítima fatal conhecida, né, foi o Admilson Alves de Souza, de 18 anos. Ele também foi um funcionário do Devaí, também trabalhou na fonte radioativa. Ele desenvolveu lesão pulmonar, hemorragia interna e danos ao coração. Morreu dia 28 de outubro de 87. Depois de algum tempo, o Devaí, ele morreu, o dono do ferro velho, né? Ele sobreviveu em primeira mão à exposição e apesar de ter recebido os 7 grays de radiação, os efeitos corporais incluíram a perda de cabelo, problemas em diversos órgãos. E com isso, ele se sentindo culpado por não abrir a cápsula, tornou-se alcoólatra e contraiu câncer pela radiação. Isso aqui tá meio controverso, né? Porque dizem que ele morreu pela... Segundo radiação. O certidão de óbito dele é... De cirrose, né? Cirrose. É, porque imagina o peso na consciência da pessoa. E ele morreu 7 anos depois da causa, então provavelmente não foi pelo... Sim. Césio. Foi totalmente pela culpa de ter praticamente destruído uma cidade, de ter querendo ou não matado a filha dele. Suicídio. E por último, né, outra vítima posterior foi o Ivo Ferreira, que foi o pai da Lady, né? Teve baixa contaminação. No entanto, ele se tornou depressivo depois da morte da filha e passou a fumar em torno de 6 maços de cigarro por dia, falecendo de enfisema pulmonar em 2003. Cara, muito perto, né? 16 anos depois. Recentemente o cara morreu. Viu aí, cara? Cuidado aí. Cuidado. 6 maços também, o cara tá gastando o dinheiro do Bolsa Família inteiro. Na época o cigarro não era caro. É 2000 e pouco? Não, o cigarro só tá caro. Tá fumando desde 87, né, maluco? E o Caio, eu vou te falar, velho. Ele não fuma um Marlboro, ele não fuma um uma palhinha. Ele devia fumar cigarro peba, pô. É, 6 maços, pô. 6 maços dá 120 cigarros, tá doido? Pois é. Imagina só. O cara era um atrás do outro, comia cigarro. Mas uma coisa também que... Não precisava nem isqueiro, né? Que... Tá, tudo, muita gente foi contaminada, morreu tudo, mas o que também a gente tem que pensar é que quem não morreu e, assim, meio que ficou, entre aspas, safe do acidente, pode ter tido filho, tudo. E querendo ou não, essas crianças, elas nasceram com alguma complicação, ou com algum problema, ou com alguma coisa diferente, devido a esse contato que os pais tiveram na radiação. Mutações genéticas. Sim, sim, que a radiação é a única coisa que muda o seu DNA, que realmente passa pro descendente, única, né? Até parece que é pouca coisa, a única. Ah, porque não tem nada no mundo que muda o seu DNA, né? Assim, não sei terapia genética, mas aí já é um nível que tem que nascer primeiro, não dá pra mudar quando já tá nascido. Cara, e o preconceito foi tão grande, velho, que só tipo no final dos anos 90 que a galera começou a aceitar mais. Porque nessa época ninguém queria comprar nada de Goiânia, velho. Tipo, o acidente pode ter acontecido, tipo, do outro lado, digamos, da produção agrícola da cidade. Não, mas aí... Só que ninguém queria comprar. Eu ninguém até queria entendo, comprar porque todo mundo ficou com medo. É uma medida de segurança que você adota, né? Sim, tudo bem, mas é tipo assim, preconceito em relação a isso é muito grande, velho. Não, preconceito é você, sei lá, tipo, evitar que a pessoa durma no hotel ali, mas essa coisa de produção agrícola e evitar ter esse comércio alimentício na cidade, de coisas de lá ou alguma coisa que realmente vá te fazer mal, eu acho que é uma medida de segurança, assim, pode ser ruim, pode ser chato falar isso, mas melhor você prevenir. É, e muita gente nessa época fechou o comércio, mudou de lugar, porque não conseguia vender. Todo mundo que passava por lá, quer dizer, nem queria passar por lá, né? Todo mundo tinha realmente, assim, aquela coisa. De... A região toda ali, né? Com certeza, você imagina a dificuldade que essa galera tinha pra poder comprar qualquer tipo de coisa. Porque tinha que sair da cidade, já que não conseguia vender nada, a galera tinha que sair de lá pra comprar. E quando você chegava em outra cidade, você era tratado como uma coisa medonha. Alguém sabe como tá a cidade hoje? Porque, tipo, tudo que eu encontrei vários anos atrás. Hoje ela tá normal. Hoje em dia não tem mais nenhum risco lá em Goiânia. Eu acho que muita gente nem hoje... lembra mais. Nessa geração nova aí, não lembro. Eu vi uma reportagem com uma menina de 16, 17 anos. Ela falou que descobriu esse caso do Césio agora, quando ela foi fazer um trabalho. E isso é uma reportagem do ano passado, do aniversário de 30 anos da tragédia. Porque, ó, se você coloca Goiânia no Google, a única coisa que você vai ter de notícia é que foram presos homens, rebelião, complexo prisional, mas nada do Césio, assim. Nada do Césio. E vai ficar assim sempre, porque eles não vão tomar isso de volta. É, até porque nem tem mais por que tomar. Tudo bem, tem a justiça pro pessoal, tudo, mas não tem mais muito o que se fazer, né? Deixar... É, tentar correr atrás, né? Tem o... Quem quiser conhecer aí também, tem o CARA, é o Centro de Assistência aos Radioacidentados. Vou deixar o link aí no post pra quem quiser saber mais sobre ele. E não existem mais programas específicos pra falar sobre isso na televisão. Não que alguém assista a televisão hoje, né? Mas... Cara, não tem, não tem. O último, assim, que eu me lembro, o único foi Linha Direta mesmo, que eu cheguei a ver quando passou. Sim, teve Linha Direta e depois disso o Fantástico mesmo. Teve o Fantástico e tem aquelas emissoras locais, né, que vira e mexe. Pega um... Vê que a Globo faz alguma coisa, vai lá e faz também pra poder ganhar audiência, né? Então, só esse tipo de coisa, mas de grande proporção, assim, midiática, só a Linha Direta e o Fantástico. E as reportagens da época, né? Eu mesmo, por exemplo, só conheci o caso por causa da Linha Direta. Acho que muita gente conhece, porque a gente é novo, né? Assim, a gente não tava vivo nos anos 80. Acho que ninguém daqui, nem o Thiago, que é o mais velho. E, então a gente acabou conhecendo, como não tinha muita internet, não tinha nada, a gente conheceu pela Linha Direta mesmo. E esse foi um dos casos mais, assim, de acidentes do Brasil que teve a maior, uma grande proporção. Eu acho que o segundo acidente, que a gente pode falar também, é sobre o edifício Joelma, que é um dos casos que a gente vai tratar sobre o programa, essa fase Linha Direta aí, do Conspira. Foi no caso que a Lua traiu ela? Ah, eu já não sei. Mas esse do edifício Joelma é diferente, né? Aí já mexe com umas coisas... Já, isso aí já é mais... Espiritual, mais sobrenatural. O Marco curte, ele vai... Não, o Marco vai... Mora no Castelinho, né? Eu moro literalmente na rua do lado do castelinho, assim. Sério, velho? Juro pra você, é que eu acho que você estava no dia, eu mandei uma foto pros meninos. Mano, fiz um tour pela rua dele. Qual que é o rolê do castelinho? É satanista ou o quê? Não, é que tinha um... É briga de irmão. Aconteceu um... E aí houve essa... É linha direta? É linha direta? É. Aguardem os próximos capítulos. Aí foi briga de irmão, assassinato por conta do... De herança, que era o edifício em si, aí tem é tudo, né? Aí alegaram que teve um caso lá que fez vídeo.